Panorama Agrícola para 3 de dezembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro, noite de lua minguante, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, também o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: alimenta teu cão e ele guardará tua casa. Não dê comida ao gato e ele comerá os ratos. Na entrevista de hoje, arte e cultura com filhos de agricultores em Santo Amaro da Imperatriz. E no Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre o pimentão. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva. E na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Plante hortelã. Ela é uma erva aromática, ótima no preparo do chá. Serve como tempero de saladas, carnes e sopas e dá um toque especial às bebidas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Santa Catarina deve retomar em 2011 a liderança nas exportações de carne suína em função da abertura do mercado norte-americano, anunciada recentemente pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos. A expectativa da Associação Catarinense de Criadores de Suínos é de um aumento até 20% nas exportações. Esse aumento não se dá em virtude apenas das vendas potenciais para o mercado norte-americano, mas pela possibilidade que este reconhecimento dos Estados Unidos traz para o mercado brasileiro, para o mercado catarinense. Essa confiabilidade para o Brasil possibilita que Santa Catarina acesse outros mercados também importantes, como Japão, Coreia do Sul e até integrantes da União Europeia. A EPAGRE, em parceria com a Associação de Apicultores de Santa Terezinha, realizou recentemente 2 encontros para reunir apicultores do município e discutir técnicas de seleção e manejo de rainhas e multiplicação de colmeias. Os apicultores tiveram a oportunidade de ver técnicas de manejo das colmeias que irão contribuir para fortalecer os seus conhecimentos na atividade. A ideia é buscar o fortalecimento da cadeia produtiva do mel. Tardes de campo foram organizadas pelo escritório local da EPAGRE de Santa Terezinha, com apoio das gerências de Rio do Sul e de Mafra, com destaque para o escritório municipal de Itaiópolis. O técnico Enio Sesconeto conduziu os temas e demonstrou a 12 apicultores técnicas de sistemas de manejo na apicultura. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista de hoje é com Larissa Yanning, no município de Santo Amaro da Imperatriz, que é um grande produtor de milho verde. Larissa, o que você tem feito aí com a palha do milho e as crianças do município? Então, nós temos uma artesã no município, que é Zilda Martindal, e ela tem trabalhado na capacitação de senhoras, né, e de jovens que estudam na rede municipal e estadual do nosso município. E eles têm confeccionado desde artigos religiosos, cestas, trabalhos figurativos, né, com a palha de milho, que é abundante no nosso município. Bem, o seu projeto é um pouco maior, né? Você desejaria ampliá-lo e envolve outros tipos de artesanato também? Nós temos atualmente o projeto Fazendo Arte 2, né, que abrigou essa oficina em palha de milho também. Ele atende as crianças da rede municipal e estadual do nosso município e arredores, com oficinas de teatro, cantigas de roda, fotografia, papel machê, cerâmica. Na cerâmica nós fazemos inclusive um trabalho de resgate da cultura soriana, onde as crianças trabalham na roda do oleiro, né, no torno manual, aprendendo todo o processo dos utilitários, Nós fizemos, inclusive, na casa onde nós temos o projeto, um fogão a lenha para que as crianças vissem depois, tivessem a vivência com o utilitário mesmo, pudessem usar no fogão a lenha a peça que elas confeccionaram na roda do oleiro. Né? Vai para o processo de queima e a criança acompanha todo esse processo para entender como era feito e como ainda é possível, né, a utilização da argila para o nosso dia a dia. Nós temos também um curso de tecelagem, onde as mulheres resgatam o processo de tear manual, né, com fios e lãs tingidas naturalmente. E nós temos também cursos de dança. Todos são 7 oficinas no Centro de Arte Divina Ideia, né, que agora abriga o projeto Fazendo Arte 2. Você coordena esse Centro de Artes? Então, eu na verdade sou idealizadora do Centro de Arte. Né? Nós juntamos um grupo de artistas, porque como nós moramos no interior, as nossas crianças e nós mesmos temos pouco acesso a esse fazer cultural, né? Esse usufruir cultural. Então nós juntamos um grupo de artistas que estavam disponíveis a ensinar, a repassar o seu conhecimento para essas crianças que não têm acesso, e até adultos mesmo. Né? O foco do projeto são crianças, mas alguns pais dessas crianças procuraram. Como eles vêm ao Centro de Arte fazer, as crianças procuraram para que eles pudessem, né, aprender a fazer alguma coisa. Nós temos aqui muitas pessoas do interior que desejam, né, aprender, lidam com a produção do milho, e depois, né, algumas mulheres procuraram, puxa, nós também gostaríamos de aprender a fazer alguma coisa com essa palha depois. Né? E foi aí que nós buscamos também alguns adultos para passar pelo Centro de Arte Divina Ideia para capacitação. E as oficinas também são curtas, né? Na verdade, são oficinas rápidas. Nós dividimos em turmas de 15 alunos, oficinas de 2 meses, para dar conta de atender todas as pessoas que nos procuraram. Larissa, no caso do artesanato com palha de milho, acaba sendo uma forma de agregar renda à família dos agricultores? Sim, até o que nós buscamos, né, mostrar é a sustentabilidade do artesanato mesmo, né? Como essas famílias ainda podem buscar mais uma fonte de renda, seja através de cestarias e na própria produção do tear, né? Como essas mulheres podem arrumar uma renda complementar através do fazer cultural. A intenção é justamente essa. E qual a sua ideia, Larissa, para o ano de 2011? Bom, nós pretendemos agora, né? Se nós tivermos o apoio do governo, nós agora estamos fazendo prestação de contas, mostrando resultados, nós atendemos ao todo 250 crianças, né? Mais 97 alunos de escolas especiais também que passaram pelo Centro de Arte. Nós pretendemos ampliar isso e chegar até essas pessoas que estão mais no interior, que não tem o horário de ônibus para vir até o Centro de Arte, que às vezes não bate com o horário das oficinas. E algumas pessoas nos procuraram para que nós pudéssemos viabilizar os cursos em locais mais retirados. Né? Então, de alguma forma, agora nós prestamos conta, mostramos o resultado e pretendemos com o governo buscar esse recurso para que nós possamos atender essas pessoas que estão longe. Né? Até algumas famílias, São Bonifácio, já saindo do nosso município mesmo, né, onde nós nos deslocamos, as pessoas procuraram. Aí nós levamos a matéria-prima, as pessoas fizeram algumas coisas em argila, nós trouxemos a peça para queima e levamos de volta a essas pessoas que estão distantes. Né? Nós até tentamos conciliar com os horários, às vezes que a pessoa vem do SEASA para passar, mas fica realmente cansativo. Então, o certo seria mesmo que nós pudéssemos nos deslocarmos até o local onde as famílias se encontram, para que pudéssemos atendê-las. Bem, essa é a ideia, então, para 2011. Sim, ampliar o projeto e atender as famílias que realmente não têm acesso nenhum, né? Não têm acesso ao Centro de Arte, não têm acesso a nenhum outro meio de fazer cultural. Perfeito. Agradecemos então a Larissa Yannig, coordenadora do Centro de Artes Divina Ideia, aqui no Panorama Agrícola, falando sobre arte e cultura, envolvendo artesanato com palha de milho, teatro, dança, também trabalhos manuais com argila, envolvendo aí agricultores, filhos de agricultores, no fazer cultural, fazendo arte 2. Muito obrigado pelas suas informações, Larissa, e parabéns pela iniciativa. Obrigada a você, irmão. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Um prato colorido, sem dúvida, abre o apetite. Verde, vermelho e amarelo. Essas são as cores mais comuns do pimentão. Cada cor traz um nutriente importante. Rico em beta-caroteno, o pimentão vermelho tem forte poder antioxidante, que combate os radicais livres. O amarelo possui a maior quantidade de vitamina C. O pimentão verde é o mais ácido e o mais leve. Independente da cor, o pimentão tem bom valor nutritivo. Possui considerável quantidade de vitaminas e sais minerais. Com sabor levemente picante, pode ser utilizado na culinária cru, na forma de saladas, em assados e refogados. Uma ótima receita é o pimentão recheado. Basta tirar as sementes do pimentão, rechear com carne moída, já cozida e temperada, colocar na forma, cobrir com papel alumínio e levar ao forno pré-aquecido por 20 minutos. O ideal é servir ainda quente. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.